és nosso Pai, és o poder e a luz. Dai força àquele que está em provação, dai luz àquele que busca a verdade, ó meu Pai. No coração do homem ponde compaixão, traz a paz àquele que sofreu, permite o repouso a quem adoeceu, a quem errou, dai luz e o perdão. Dai o Pai ao órfão, eleva todos nós a ti, Senhor, de toda bondade, estende teus braços sobre nós, nos traga tua paz, Senhor. Dores, sofrimentos cessarão, e um só coração, um sentimento então irá até vós num grito de louvor e gratidão.